Opa, 10 horas e muitos minutos, né? Depois do trânsito, vamos tentar aqui fazer a gravação do sétimo Devora Live. Então, devido ao trânsito, feriado, muitas tranqueiras, hoje só tem eu e o Dalton. Fala aí, Dalton. E aí, galera, na verdade, eu peguei um atalho bem rápido para chegar em casa hoje, que foi não ter saído de casa hoje. Tá fantástico isso daí, né? Você nem saiu de casa, quer dizer que não pegou trânsito, não pegou chuva, tá no conforto do lar aí, o Dalton. Sim, eu tô aqui com meu cobertor e minha xícarazinha de chá quente. É que agora tá meio frio, né? Só faz sentido ter isso agora. É verdade. Não, muito bem, Dalton. Você mandou bem, cara. Que hoje. Não, esse feriado prolongado aqui, o Dalton vai se dar bem porque ele não trabalhou, não fez nada. Se chover, fazer sol, pra ele. Dane-se, cara. Que. Dana mesmo. Né? Não, porque segunda-feira vai fazer sol. Aí o Dalton vai estar em casa. Ele vai tipo, porra, quero ir pra praia. Ele vai pra praia, enche a cara, comer camarão. E é mais barato ainda, vai pagar mais barato. Mas. Eita, deixa pra lá, Deixa né? pra lá, né? Tá bom. Vamos manter o foco aqui no live. Mas antes disso, né? A gente teve. Né? Nós lançamos aí o último podcast, o podcast 17. Que é sobre games HQs e games, né? Ô, Dalton, você ouviu o podcast? Ouvi, cara. Ô, tava muito engraçado, meu. Tava muita tiragem, tá tirando toda hora, né? Não, mas foi tava engraçado. Eu tinha esquecido, cara. Muita coisa que eu tinha falado naquele podcast, assim, muita, muita. Eu só lembrei alguma coisa ou outra e da hora que eu ouvi, eu falei, puta, que tá engraçado esse podcast, cara. Esses caras são bons, cara. Até gostei do nosso podcast. Primeiro podcast que ele ouviu e gostou, né? É, ó, e é o nosso podcast. Eu falei que, nossa, que legal, cara. Mas tudo bem, né? Então, é o pessoal lá que. Já recebeu umas cartinhas já, Dalton, do podcast, né? Você Sim, chegou a dar uma olhada? bastante cartinha. Não, eu tenho lá uma regra que vai acumulando as cartinhas, Ah. né? E se eu imprimir todas, eu consigo fazer que nem aquele cesto do Sérgio Malandro lá, tá Meu Deus, ligado? E que jogar pra exagero. cima assim, Só imprimir nas duplicadas, né? Você consegue fazer isso, né? ó. É, entenda que a chance de cair a sua carta vai ser muito maior desse jeito, né? Não, muito bem, cara. Mas tá. Foi legal e, tipo, tá legal, assim, o Sucesso reconhecimento. absoluto, cara. Reconhecimento do público, né? Ô, Dalton. A gente tá pensando até em trocar a hospedagem pra aguentar a quantidade de acesso que a gente É tem. verdade, a gente tá pensando em migrar aí da empresa e colocar numa empresa melhor. Brincadeira, aquilo lá é bom. Então, Dalton, antes de eu falar o que nós vamos tentar falar, teve um e-mail pro live. Um e-mail pro live, o pessoal mandou um e-mail do Lucas Veiga, mandou um e-mail aqui falando do live. E ele quer falar com você, Dalton, isso que é legal, por isso que é bom falar e você está aqui. Eu vou ler e depois você comenta. Ele mandou assim, o Lucas: Olá pessoal, vou começar a falar sobre o Resident Evil 6. Já estou jogando a campanha do Leon e posso dizer muito que o jogo é muito bom. O esquema de controle está perfeito, o Atos também comentou isso daí, esquema de jogo. Além de poder andar enquanto mira, a Capcom ainda adicionou dash, sprint, mira enquanto deitado e por aí vai. Aliás, aí escutei o Devora Live 6, né? Que jogando Mercenários, jogo dos Mercenários, e continua ótimo. Porém, mesmo com a volta dos zumbis, semi-zumbis, porque eles usam canos, machados e ainda conseguem pular em cima de você. O jogo ainda é um shooter, né? Acho que tá falando Resident Evil, né? Isso. Mas acho que temos que entender que nos anos 90 já se foram e que Resident Evil não é mais um survival horror, que tanto que o Dalton gosta desse tema. Nada como Mercenários do Resident Evil. Ah, é o Mercenários do Resident Evil que ele tá jogando. Resident Evil 3. Mas é a vida, né? Tipo, acho que ele lamentou nessa daí. Mas é a vida. É, ele tá conformado, né, É, cara? Não tem conformou muita geral. opção. É. Aí, o que mais fiquei indignado no Resident Evil 6, ele tá falando aqui, que a GameSpot deu nota 4,5 de 10. Aí eu até respondi o e-mail pra ele, eu pensei que quando eles deram essa nota de 4,5, era até 5 essa nota. Depois que eu vi também que era 10, mano, nossa, né? Zoou o jogo, falou assim, não, isso aqui é uma bosta, velho. Ah, mas pelo menos pra mim, esses caras da GameSpot já não são referência faz tempo, cara. Aliás, Ah. cara, pra você ver um review que os caras ficam dando nota, cara, e você. É complicado, cara. Pelo menos eu não posso me guiar por nota, porque tem jogo que eu gosto, os caras dão uma nota mó baixa. tem jogo que eu não gosto, que os caras dão nota alta, e tem jogo que eu gosto e tem nota alta também. Então, tem, velho. Pra mim não tem padrão. É, entendeu? Cada um por si, então, por todos. Então, eu não sei se eu tenho mau gosto ou, sei lá, cara, ou sou doido, fora do padrão, não sei, velho. Só sei que eu tento, eu sei lá, às vezes a resenha é até interessante, mas às vezes dá negócio de nota aí, é complicado. É polêmico, né? É polêmico. E principalmente agora, porque a gente, é um dos temas que a gente vai falar é sobre revistas de videogame, que antigamente só tinha revista, então era aquele parâmetro e já era, né? E hoje em dia com a internet, qualquer pessoa tem opinião, mano. Você pode colocar sua opinião lá, abrir um blog e falar bem, falar mal de alguma coisa. Sabe? É, isso daí é o chamado Império da Opinião, né, cara? Bem-vindo ao século XX, né, cara? Império da Opinião. É, então, agora não tem mais verdade absoluta. Agora é tudo uma questão de opinião, né, cara? Século XXI, né? Então, Dalton, agora ele fez assim. Bom, para fechar com duas perguntas. Ah, antes de falar as duas perguntas, ele falou assim. Os caras devem ter fumado, porque o 5, que é muito inferior, eles deram nota 10, 8,5. Aí tudo bem, né? Gosto não se discute, né? Então, aí ele tem uma pergunta pra você, hein, Dalton. Ele fala assim. Dalton, você jogou Silent Hill Downpour? Se sim, o que achou? Eu joguei e recomendo a todos os fãs. E aí, Dalton? Cara, joguei o Silent Hill Downpour de cabo a rabo. Infelizmente, eu joguei ele antes do patch que ficava arrumando uns lag que dava no jogo, assim. Que também não me impediram de jogar, né? Eu só ia ficar menos nervoso quando dava esses lag. Às vezes dava os lag em umas partes meio chatas. Cara, joguei, gostei. É um esquema de mundo aberto que até hoje não tinha nenhum outro Silent Hill. E não é tão aberto assim, é semi-aberto, né? Não é que você faz o que você quiser. Você faz quase o que você quiser, né? Mas, cara, joguei, gostei. Até hoje eu procuro entender alguns traços da história que ficaram meio em aberto pra mim. Que é bom, se você jogou. Não sei se ele jogou, né? Não sei se ele tá perguntando. Não, ele jogou. Ele falou assim. Ah, ele falou que jogou? Ah, ele falou assim, ó. Eu joguei e recomendo a todos. Ah, tá. Ah, não, é verdade. Pra mim, talvez ele não tivesse jogado e tava querendo saber se ele poderia jogar. Se ele jogou, ele sabe que a parte do hospital é um tanto quanto confusa, se ele é um cara ligado em história, né? De Silent Hill. Como eu sou bem ligado, até hoje eu procuro esclarecimento de várias coisas do jogo, inclusive dessa parte do hospital, né? Uhum. Mas assim, também gostei, cara. Se ele jogou e gostou, ele é um cara de bom gosto aí. Opa, não, tá bom. Mas não. Eu joguei, legal. Silent Hill Downpour recomendado, cara. Aí o Lucas aqui fez outra pergunta, né? Os ouvintes podem participar do Devora Churras? Tem que pedir permissão para a mulher do Eduardo, né? Aí ele falou. Então assim, o Eduardo não tá aqui, então não tem como responder. E eu, quando respondi o e-mail, eu falei assim, ó. Sobre o churras, se você levar cerveja boa e carne, eu acho que pode. Não é verdade, Dalton? É o ingresso de entrada, né, cara? É tipo um... Não é um quilo de alimento não perecível. Não, cara. É cerveja boa. Ou meio quilo de carne boa. Boa. Porque assim, né, o pessoal não sabe os detalhes do churrasco, mas o churrasco só foi cerveja top, né? E carne top, mano. O churrasco foi violento, mano. E churrasco de 3 pessoas. Que não tinha pão nem vinagrete. Não tinha pão nem carne. E uma carne. Eu salguei a carne ainda. Puta que bosta, velho. Nossa, velho. Então, assim, vamos esperar o Eduardo pra dar mais detalhes do Devora Churras. Aí, quem ficou curioso sobre o Devora Churras, na nossa página lá do Facebook, eu publiquei 3 vídeos, né? Que o Dalton vai editar, vai ter uma edição aí perfeita. Porque tem mais vídeos do que aqueles. Né? E aí vocês viram que tipo, é mega ultra divertido e certeza que você vai ficar bêbado, mano. Isso é fato, né? Sim, vai mesmo. Então beleza, isso aí, vamos continuar aqui, Dalton. Hoje, como só tem eu e o Dalton, a gente tem poucos temas também. A gente vai tentar falar no final aí dos lançamentos da semana. E também, né, como essa semana teve o lançamento do Pokémon Black e White 2, né, a gente vai tentar falar, eu e o Dalton, a gente vai contar umas experiências aí com o jogo do Pokémon. Eu, tipo, joguei bastante esse jogo aí. Eu só joguei o, tipo, na época dos originais, né, cara, o Red e o Blue, né, mano. Oh, então calma, Dalton, segura que você vai contar. E também a gente vai falar das revistas extintas de games. Esse foi um tema que o Eduardo colocou, mas só que o Eduardo tá aproveitando o feriado ou no trânsito, ou no trânsito, né? Porque só tem trânsito em São Paulo hoje. Então, e também a gente vai finalizar aqui com um tema muito polêmico, que é a entrada da Steam no Brasil. Quer dizer que todo mundo vai entrar em falência, né? Porque a Steam no Brasil é um negócio feio. Vamos começar com a Steam no Brasil, Dalton? Vamos falar da Steam no Brasil, então. Então, o que acontece? Essa semana, né, vários rumores, vários sites aí chupinheiros da internet, eles colocaram a seguinte matéria. No Brasil, a Steam aceitará boleto, cartão de crédito pré-pago, vai aceitar dinheiro da boca do caixa, tudo que você quiser é possível para pagar. Mas um outro detalhe importante que eles estão todos falando é o seguinte, que o jogo aqui no Brasil vai ser mais barato que nos Estados Unidos, vai ser mais barato que em dólar. Então, isso daí eu não sei até que ponto é verdade ou especulação, né? Eu acho que é meio que pura especulação isso daí. Mas você chegou a ver alguma coisa disso daí, Dalton? Então, o que eu tinha ficado sabendo era só a vinda do Steam pra compra, pra facilitar, que nem você falou, o uso de boleto, cartão de crédito nacional, não precisa ser mais cartão internacional, etc. E, na verdade, isso foi... Aliás, até o que eu fiquei sabendo é pra você ver, né? O que tanto falam, né? Ou o que é confirmado e o que não é. Falaram que você não ia conseguir comprar o jogo direto. Você ia conseguir comprar créditos pra Steam Wallet lá, que é tipo um sistema de Steam Points lá, entendeu? Como se fosse, certo, Microsoft Points. Isso daí foi o que eu fiquei sabendo, cara. Olha só a variedade de informações que chegam até os nossos ouvidos, cara. É verdade. Então... Até que ponto você pode confiar em os caras falarem que vai ficar mais barato o preço dos jogos, entendeu? Não, então, não sei. Eu acho assim, cara. Pelo menos quando vier, que seria interessante, o que eu tenho medo que aconteça é que os preços não equivalam, não fiquem equivalente ao em dólar, né? Digo, um jogo que custa $30 no Steam deve custar, sei lá, seus R$70 no máximo. Então, nacional, entendeu? Eu vi na Kotaku, né, essa semana, eles colocaram uma tabela. Aí também eu vi em outros 300 mil sites, né, todo mundo deu uma chupinhada nessa tabela. E a tabela diz o seguinte, Dalton, que jogos, né, o preço recomendado, jogos de $1.99, na teoria, ele deveria ser quase R$5, né? Então ele vai ser o custo de R$2,99. Aí você falou, um jogo de, $19,99, ele deveria custar uns R$40, quase assim, 40 e poucos. Ele vai custar R$34,99. Então tá bem mais barato, sabe? Caramba! E lançamento que sai normalmente a $60, cara? Será então, que R$99 e 99 centavos. Olha, cara, será que... Eu fico me perguntando se não tem a mão do tio Moacir nisso aí, cara. Será que tem? Meu, então, aí, falando nisso, essa semana eu fiquei acompanhando um pouco mais o Twitter, né? Então, aí... na verdade, justamente por medo da mão do tio Moacir, que eu acho que não vai ficar tão barato assim. É mesmo? Por que aconteceu? Eu tava vendo lá o Twitter, né? Aí eu vi o tio Solid lá do News Insight comentando. Ah, a Steam vai vir pro Brasil e isso aqui lá vai ser mais barato. E ele fez uma menção. Ah, deve ser graças ao Jogo Justo e blá blá blá. Que eu não acho que tem nada a ver com o Jogo não, Justo. Não, eu, né, acho que se o Jogo Justo pusesse a mão mesmo, ia ficar mais caro esses jogos, cara. Você acha que ia ficar mais barato? É, então, assim? Eu também acho que ia ficar mais caro. Mas é que a gente é meio contra o Jogo Justo, né? Então a gente... não deveria dar muitas opiniões sobre isso. Outra coisa, né, a empresa que vai fazer, vai intermediar isso, é a Boa Compra, e não tem prazo, não tem tipo quando vai começar isso daí, esse milagre esse milagre da multiplicação dos reais aí. Mas é uma boa, né, Dalton? Imagine só, você pagar um jogo de $2, se você pagaria 4, pagar 3. Então, e aí eu só fico preocupado com duas coisas, cara, que se eu vou ter que abrir uma conta nacional agora, entendeu? Se eu vou conseguir usar a minha conta. Isso, é meio cagado. E outra coisa que me preocupa também é como é que vai ficar o Renan Pinheiro, né, cara? Porque aí ele vai falir mesmo, coitado. Porque aí ele vai conseguir pagar os jogos. Não, mas o Renan, cara, é um caso à parte, né? Então, o Renan com o dinheiro ganho dele no suor da testa dele, cara, ele vai conseguir comprar esses jogos, entendeu? Porque o problema dele é não ter o cartão internacional. Agora ele vai ter, ele tem lá o cartão desculpa, dele. Desculpa, né, velho? É, puta, digo assim, ele vai conseguir comprar e por ele conseguir comprar, ele vai ver o que é de perto falir, entendeu? A casa caiu pro Renan, ele vai ficar solteiro, vai perder a namorada, né? Vai perder a vida dele, cara. Se bobear, ele para de comer pra jogar, sei lá, velho. Ah, mas a história do Renan, assim, o jeito que ele fala e as atitudes que ele tem, assim, ele é muito miserável, cara. Se a Steam, só se a Steam for na porta da casa dele, dá um voucher pra ele de desconto pra ele comprar o jogo. Eu tenho certeza que seria mais ou menos assim que ele aceitaria. Ele é muito miserável, cara. Às vezes o Renan não é que ele não é, que é miserável, é que ele não é trouxa que nem a gente que vai gastando rio de dinheiro, né, velho? É. É, então tem que ver até que ponto é miséria ou o cara é esperto, né, mano? Ah, não sei, cara. Ele tem vontade de jogar os jogos novos, só que ele não tem condições. Ele não tem computador pra isso, primeiro. Nossa, e quando eu falei pra ele que você tinha falado que ele tinha um K62 lá do... Aí ele falou assim, não, mas o meu é dual core, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, ah, eu não sabia que você tinha uma placa-mãe que cabia dois processadores AMD K62, cara. Coitado do Renan, cara. Coitado do Renan, eu sou um garoto que quer jogar seus jogos em paz. Ah, então, o Renan tem que voltar e gravar uma vez com o Dalton, cara. Pelo menos com o Dalton. É o pai, é um padrinho, o apadrinhou ele e falou assim, não, vou pegar esse rapaz aqui e vou dar uns jogos pra ele, pelo amor de Deus. E, cara, não, é... Sei lá, eu penso, falando agora, voltando a falar do Steam, voltando cara, ao assunto, né? É, não, se virar e ficar mais barato, a minha preocupação ótimo. Maior é ótimo, mas a preocupação maior é eu ter que fazer outra conta. Aí, infelizmente, meu caro, não sei não, viu, velho? Não sei. Tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí. Opinião final, né? Vamos finalizar isso daí com uma frase clássica, né? Tem que ver isso aí. Mas é... Eu boto uma fé nesse negócio aqui. Mas eu pensei que ia ficar mais caro e ia valer a pena o cartão internacional. Eu ainda tenho levo fé que isso ainda vai ser vantagem, cara. Você manter sua conta internacional. Mas vamos ver, né? Então, continuando aqui. Dalton, vamos falar aqui das nossas experiências pokémoníacas. Que assim, essa semana teve o lançamento do Pokémon Black and White 2 para Nintendo 3DS. Ninguém tem Nintendo 3DS. Nem eu, nem o Dalton. O Renan, eu tenho certeza que ele tem um desejo incontrolável de querer ter um 3DS. Ele tem um DS, né? Ele tem um DS que ele deve ter... Alguém deve ter jogado fora e ele pegou, cara. Porque ele é muito miserável. E também no McDonald's também tá tendo promoções aí. Que se você ganha uns Pokémons, né? Antes de começar isso daí, eu vou lembrar uma história que aconteceu semana passada. Que eu fui no McDonald's com meu irmão. Aí tinha uma mulher assim, ela tava na fila, ela tava querendo comprar o McLunch feliz lá, não sei o quê. Eu não sabia que tinha esse negócio do Pokémon. Aí eu até olhei assim a placa do Pokémon, comentei pro meu irmão, olha, Pokémon, cara. Aí meu irmão falou assim, ah, aquele joguinho lá que a gente, do Game Boy, né, não sei o quê. Eu falei, é esse daí mesmo. Aí a mulher tava lá na fila, né? Ah, eu quero McLunch feliz, não sei o quê, blá blá blá. Aí na hora de. Aí tipo, você escolhe, né, qual que é o brinquedo que o atendente fala, ah, qual que você quer? Aí a mulher enche a boca, né? Cara, o Pikachu, que não sei o que. Aí o atendente falou assim, o Pikachu não tem. Nossa, pra que a mulher foi falar assim, Pikachu não tem, meu? Nossa, a mulher chega assim, como assim o Pikachu não tem? Como pode não ter o Pikachu? Eu não admito que eu pago, que isso aqui é caro e dadadá, e não tem o Pikachu e não sei o que. Nossa, meu, mó barraco causa do Pikachu, cara. Eu falei, meu Deus, e aí depois eu descobri que ele brilhava no escuro, faz uns gary-gary lá, tipo, que bosta, mas tudo bem, né? Mó merda, cara, foi uma história de bosta, mas tudo bem. Mas aconteceu esse recente e valeu a pena aqui, que é um adendo à história do Pokémon. A indignação da mulher, né, diante da falta de Pikachu em estoque. Falta de Pikachu, coitada dessa mulher, né? Mas tudo bem. Então, Dalton, você aí, muitos anos no mundão, aí conta alguma experiência sua jogando os jogos do Pokémon, aí, os viciantes jogos de Pokémon. Cara, pra ser sincero, eu nunca tive um Game Boy, nem um Game Boy Color. Então eu joguei no emulador, cara. Numa época que eu tinha um computador que eles, infelizmente, ele só rodava emulador decentemente, entendeu? Eu tinha um ou outro jogo de PC, mas boa parte da minha vida gamer era base de emulador de tudo que era sistema, né? E eu tinha, inclusive, o de Game Boy, né? Uhum. De Game Boy Advance. Oh. E aí eu joguei a versão Red do Pokémon e, cara, assim, pra mim podia ter sido um jogo até mais difícil, né? Foi fácil porque o emulador tem save state, né? Então, save state é o que há, né? Você errava o golpe, era só daquele load maroto, assim, né? Até você acertar. Enfim, cara, muito legal, joguei do começo ao fim. Fiz várias cagadas que acho que cara que já jogou isso daí várias vezes jamais faria, tipo usar aquela Master Ball à toa, sabe? Nossa. Tipo, cara, assim, fiz várias cagadas, mas assim, achei legal, gostei. Aí assim, eu tinha quase todos, né? Todos os Pokémons lá, né? Aliás, a gente tá falando daquela primeira geração de Pokémon. É, né, a primeira geração dos 150. É, essas mesmo, daquela que a molecada lá sabia falar, conhecia o nome de todos, né? É, porque tinha música, né? A música falava, né? Todo dia terminava o episódio do Pokémon, aí falava, né? Mostrava o número e ia falando o nome de todos os Pokémon. Pior, porque eu mal via o desenho, cara. Não era não assistia assiduamente. De vez em quando eu via, né? Mas eu achava o jogo muito mais da hora que o desenho. Não. Aliás, o jogo não tinha nada a ver com o desenho, né? Não, acho que tinha, cara. Não, tinha só ginásios, né? Tinha os ginásios, mas só o comecinho. Você, acho que você nem era o tal do Ash lá, cara. Você era um treinador X lá, só que você tinha às vezes as escolhas do Ash lá. Você tinha que escolher um Bulbasauro, Charmander ou um Squirtle lá. Que era uma escolha. Qual você escolheu? Qual que você escolhia, Dalton? Eu a primeira vez eu joguei com o Bulbasauro, cara. Bulbasauro, eu também, eu tinha uma simpatia pelo Bulbasauro também. E isso, aliás, você sabe que isso facilitou a nossa vida no começo desse jogo, né? Lógico, né? Porque ele recebia menos dano de todos os outros dois, mano. Os primeiros ginásios eram bem mais fáceis se você pegasse o Squirtle ou o Bulbasauro. Mais fácil ainda se fosse o Bulbasauro. A pior coisa que você podia fazer era pegar o Charmander. Porque então, tinha a Misty também no começo. Nossa, tinha o Brock, eu acho. Que era complicado, né? Se você escolhesse qualquer coisa, qualquer um que fosse que não fosse o Bulbasauro ou o Squirtle. Se bem que vai ter várias pessoas me contrariando, mas tudo bem. Não, então, mas isso é pra gente bater um papo aqui do que a gente lembra. Mas vale, um dia vai ter um podcast, a gente vai fazer um estudo aí baseado nas informações do Instituto Data Dalton, né? Eu ouvi do podcast 16 o que você falou. Era Instituto Líder de Pesquisas, Videogamísticas. Isso daí, agora a gente lembrou, né? A gente lembrou ouvindo lá o podcast de novo. Então, Líder, só reencerrando, cara, eu lembro que eu terminei esse jogo com meus Pokémon, tipo, nos nível muito lixo. Por quê? Porque eu não me preocupava em ficar evoluindo eles, já que eu podia ficar dando load state toda hora, entendeu? Então, eu terminei muito no osso, assim, esse jogo. Foi difícil o fim do jogo pra mim, sabe? Outra coisa que eu fiz também, eu abri dois emuladores de Game Boy Advance. Olha só, joguei em um dos emuladores até a parte que eu pegava aqueles pokémons que só evoluíam se você trocasse eles. Um deles eu lembro que era o Alakazam lá, né? Era Abra, ele evoluía pra Kadabra, depois pra Alakazam. E tinha alguns, acho que tinham quatro pokémons que era assim. Eu só lembro dele porque eu lembro que eu fui o primeiro que eu fiz o processo. Cara, eu criei um link entre os dois emuladores, como se tivesse o cabo link do Pokémon. Nossa, febre, mano. Fui tipo lá naquele centro Pokémon e fiz a troca, cara, só pra evoluir. Mas eu só lembro do Alakazam porque eu só fiz com o Alakazam. Era meio chato fazer esse processo aí com dois emuladores, sabe? Uhum. Aí eu só fiz com o Alakazam pra ver se funcionava. E funciona mesmo, cara. Sabe? Funciona mesmo. Funciona. Eu lembro que na época tinha uns eventos, cara, que você conseguia ir aí que. Lá fora, principalmente, né? Que aí era maior evento de troca, cara. Não é que ficava trocando lá, Pokémon, não sei o quê. Nossa, que febre. Até teve uma hora que os caras começaram a distribuir aquele mil lá, aquele Pokémon. Então, ô Dalton, falando nisso, lembra quando a gente foi lá na Na Game Show, velho. Na Game Show, como que a gente não, foi. Não, foi EGS, né, cara? EGS, né? Aí tinha uma galera que tinha uma área, assim, de pokémons e tipo, tinha muita, muita gente jogando pokémon, assim, mas é muita mesmo, né? O Dado tá aqui, confirma. E tava, gente... Acho que tava rolando um torneio, tá? É, aí? Tava rolando um torneio, mas tinha muita gente. E só eu e o Dalton, assim, bobão, a gente aloprando os caras, né? Passando assim, ô, oh, esses caras vão doente, tipo assim. Eu lembrei dessa passagem que a gente ficou lá aloprando, falando uma parte de besteira. A gente fez até uns vídeos, só que, sei lá, a gente perdeu esses vídeos aí, né? Acho que eles existem, só não estão lá no site de novo. Ah, mas eu, aí os moleques puxando o boné pra trás. É, né? Nossa, puta que besteira, sabe, cara. Né? Mas, eu vou falar que eu joguei mesmo bastante. Foi o Pokémon Yellow, só que eu também nunca tive Game Boy. Peraí, o Yellow era depois, veio depois. Foi depois. Blue, né? É, que ele era do Game Boy Color. E ele era. E no Yellow você era obrigado a começar com o Pikachu. Você começava com o Pikachu. Mas ao longo do caminho você ia ganhando os outros Pokémons, que nem tipo na história do desenho. Ele era diferente, então, assim, né, do Red e do Blue. Não era só uma versão, né? Porque entre o Red e Blue, a diferença é que tinha Pokémon que tinha no Red e que não tinha na Blue e vice-versa. É, era isso daí. Mas no Yellow tinha todos eles e, assim, você ia lá, você ganhava o Bulbasaur, você ia lá, ganhava o Squirtle, sabe? Você ia ganhando os Pokémons ao longo do caminho, que nem o Ash no desenho. E, assim, é como... Eu tenho um passado nebuloso aí de emulações aí. Nessa época, Dalton, vou contar pra você, Dalton. Eu tinha um site que tinha milhares de jogos antigos, né, os Abandonware. Aí eu pensei assim, como que eu vou alavancar as visitas do meu site? Que ele tinha mais ou menos uma média de 300, 400 visitas por dia, assim, únicas no site. Até bastante, né, pra um site de jogo. Aí eu pensei, ah, preciso dar uma alavancada nisso. E eu tava jogando Pokémon Yellow no emulador, tanto que até viciei meu irmão, cara. Eu tinha um save meu e um save do meu irmão nesse jogo aí, que a gente jogava. Aí eu falei assim, puta, cara, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma sessão Pokémon aqui no site. Aí eu fiz uma sessão Pokémon lá. Aí eu baixei todas as ROMs, hacks possíveis e imagináveis de Pokémon e coloquei no meu site. Acho que tinha hack de Pokémon pra tradução em português, não tinha? É, tinha sim. Só que era tudo cagado. Ah, cara, eu achava mó boa, cara. Tinha um grupo lá, era CBT, isso que lá... É, grupo brasileiro de tradução, cara. Não só ROMs de Game Boy, de vários... É, vários outros. E era bem... Eu achava legal as traduções deles. Aí eu colocava lá no site, colocava o link pro site de tradução e tal... E deu uma alavancada nas visitas do meu site, isso daí. Aí eu colocava até aquele termo místico, cara, de 24 horas, cara. Puta, muito engraçado. Aí foi quando você ficou milionário com a internet nessa época aí, né? É, não fiquei milionário nada. Foi quando você ganhou seu primeiro milhão na internet, né, Lívia? Só se for milhão de visitas, né, no site. Porque agora a gente tá ganhando já na casa das dezenas dos milhões, né, cara? Com Devoradores. O Devoradores é sucesso total, mano. Aí nessa época você era meio humilde, só ganhava um milhão. Não, essa época eu fazia o site todo em HTML. Todo em HTML. Marquee. Não tinha Marquee, eu achava ridículo. Aí eu já usava umas coisinhas de CSS. E eu montava os GIFs, cara, do site, cara. Dava mó trampo montar um GIF. Eu pegava várias imagens do jogo, colocava a marca d'água pros caras não roubarem. Meu, você não tem noção, Dalton. Na época eu tava na escola, na época de escola que você tem mais tempo, né, na sua vida, eu fazia essas merda aí, velho. Aí, não, foi por isso que eu aprendi a programar PHP, cara. É uma história muito longa, cara. Mas foi legal essa época aí. Hoje em dia eu agradeço essa época porque é meu ganha-pão agora, né, Dalton? Isso daí. Graças a isso que você tá milionário aí, né? Que você tá andando em jet ski aí. Jet ski? Eu tô andando jet ski só cada chuva, só se for, né? Chuva então, aqui. É por isso que você é milionário hoje em dia. Esse cara bem, bem sucedido que nem você, né? Oh, que beleza, né? Ao contrário da minha pessoa que é um desempregado. Desempregado. Vagabundo, né? Não. Porque a gente vai contar a história do Dalton, né? Que ele era um profissional inquestionável, cara. Imandável, cara, embora. Tipo, não tinha condições de mandar o Dalton embora, cara. Mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, assim, cara. É inquestionável isso daí, mas tudo olha bem. Aí que aconteceu. Ah, quanto desprestigiado, né, Dalton? É, deve ter perdido. Enfim. Enfim, né, vamos lá. Dalton, o Eduardo deixou aqui pra gente um tema muito legal. Revistas extintas de games. Aí ele falou aqui, ó, Super Game... É Super Game, não sei qual que é. Videogame, eu lembro que essa revista era muito podre. Super Game Power, que eu tinha. Eu tenho milhares aqui em casa. Ação Games, eu tenho um monte também. A revista Gamers é mais recente. E eu não lembro mais de nenhuma. Então. Então não, só essas aí eram os principais expoentes da época, né? Aliás, assim, existiam duas revistas. Começou o que eu me lembro com duas revistas. Era Super Game. E a Game Power, eram duas revistas diferentes. Essas duas revistas se uniram pra fazer o Super Game Power, entendeu? Ah, esse Dalton. Ia Dalton, cara. Essa eu não sabia, eu juro que eu não sabia. É véio. Sério, cara. Isso daí eu lembro na época porque eu comprei, eu tinha a edição da revista que foi quando rolou a tal da fusão, entendeu? Ah, é. Yeah. E. Cara, assim, é. No, revista. Cara, a revista de videogame era por si só um. Uma porta pro mundo, né, cara? É verdade. Você só conseguia ver, conhecer as coisas por ali. Não tinha internet, não tinha nada, cara. Não tinha internet, era só a revista. Eu lembro uma vez, cara, tinha um vizinho aqui meu que ele falou que ele tinha visto o Mortal Street. Aí, meu, o que a gente aloprava esse moleque aqui na rua? Você não tem noção, cara. Você tá louco, você tá falando merda, não sei o quê. Aí ele falou, não, cara, eu vi numa revista, ele blá blá blá, não sei o que, tinha aloprando ele. Meu, demorou muito tempo, mas é assim, tipo, coisa de tipo de 5, 7, 8 anos, sabe? Aí esse cara apareceu com a revista, era uma revista velha, assim, da Ação Games, que o cara tinha mandado um desenho, mano, do Ryu dando um Shoryuken, assim, do Scorpion, arrancando a cabeça do Scorpion. Aí ele teve que assumir, né? Que ele falou assim, não, quando eu li essa revista eu era um jovem, né, mano? Aí eu fiquei impressionado e associei ao game, né? O jogo Mortal Street, mano. Aí os caras fazendo o primeiro cross aí, né, velho? É, não, já existia cross nessa época. Então, mas é pra você ver o que era composto essas revistas, basicamente, né? Tipo, tinha. Eles tinham esse contato com os leitores, né? Então o que os leitores faziam? Mandavam desenhos escrotos, né? De tudo que era babaquice que eles imaginavam. Cara, é incrível, eu não via um desenho decente, velho. Eu só via desenho zoado, pintado com lápis de cor. Porque porra, não, tinha... não, agora você me magoou, Dalton. Só porque você mandou o seu planta cagado lá pra. Não, eu mandei o desenho, cara. Bom, tipo, o pessoal deve. Não, o pessoal não sabe, mas eu, tipo, vira e mexe, eu posto no Instagram, no Facebook, algum desenho que eu fiz, mas são todos desenhos bizarramente toscos, né? Mas ninguém sabe que tipo, houve uma época que eu sabia desenhar bem assim mesmo, Dalton. Você não é de acreditar, mas houve uma época que eu desenhava bem. Ah, você já foi artista então, hein? Já, já. Aí minha mãe falava assim, não, desenha, cara, você desenha tão bonito, né? Tipo, sabe, a mãe motivando, né? Sim. E eu comprava revistas de videogame, ela falava assim, ah, manda um desenho seu pra essas revistas. Aí eu fiz um desenho do Ken, cara, do Street Fighter Zero, mó bonito, assim. Mas até então eu não sabia pintar, cara. Só fazia o desenho na lapiseira ali e já era. Né? Aí eu falei, puta, mas pra mandar na folha pra... de caderno, assim. Na folha de caderno, cara. Aí eu falei, puta, pra mandar pra revista eu vou ter que pintar, né? Aí lá vai lá, o bonitão lá com a lápis de cor lá. Até que ficou uma merda, cara. Mas eu mandei e nunca foi publicado, mas tudo bem. Mas, era bonito o desenho, só que eu não sabia pintar e meio cagou, tá ligado? Eu pintando o negócio, mas foi triste. Não, mas pintar sempre foi uma parte da arte que poucos dominavam, cara. Normalmente era assim, né? A maioria sabia desenhar alguma coisa, uma minoria sabia pintar direito. Nossa, e eu era da minoria que sabia desenhar, aí agora eu faço parte da massa, velho, porque eu não sei. Mano, bolhufas, mano. O talento se esvaiu, cara. Não, não, aliás, desenhar nada, velho. Corrigindo, a maioria não sabe desenhar nem pintar, uma minoria sabe desenhar e uma quantidade menor ainda de pessoas sabe pintar direito. É, isso fazia parte do seu. Eu faço parte. Não, eu fazia parte, fazia, né? Hoje então, em dia... aí, ó, já que a gente tava falando de sessão, né? Tem a sessão do. Tinha uma sessão de cartas dos leitores com as dúvidas dos caras, assim, tipo, pedindo dica em jogo. e outras coisas mais. E normalmente é um negócio bem, bem idiota, tipo, os caras acham que faziam questão de publicar a carta. Eu lembro que não foi bem isso, mas era um moleque perguntando aquelas, sobre aquelas lendas de Street Fighter, sabe? Ah, como é que eu faço pra fazer o guile e tirar a metralhadora? É, nossa. Os negócios assim, os caras da revista respondiam a mó da paciência. Ó, oh, meu amigo, isso daí não existe, não dá pra fazer. Se tivesse como, a gente ia ter investigado e tal. Muito obrigado, até a próxima. Nossa, e teve aquela lenda, lembra a lenda do Shenlong, mano? Ah, é, que o Eduardo falou no Street Fighter lá, cara. Aham, a lenda do Shenlong, eu lembrei disso daí também. Foi na revista, cara, que eu vi essa pataquada aí. É, mas a revista, ela deu corda pro... As revistas deram corda pra lenda, né, cara? É, lógico, não tinha o que mostrar, falar mais, né? Os caras, meu, vão com a calorota, né, velho? É, virou meio que um viral, assim. É. E viral, cara, sem internet, cara. Como pode ter um viral sem internet, meu? Era viral já, cara. Os virais, cara. Eu rolava em revista, né? Já que era a única, interface de mídia, né, cara? Caraca, sabe? Mano, é muito... Daqui uns anos, isso vai ser impensável, Dalton. Para pra pensar nisso. Daqui uns anos, uma pessoa que nasceu com internet, ela não vai ter a capacidade de imaginar como... Existiam virais sem internet, mano. Pior que você vê que isso virou um viral tão grande que hoje você tem um personagem lá no Super Street já, né, velho? É verdade. E no Street 4, aliás, pra frente, né? É o próprio Shenlong, né? É o próprio Shenlong. E... Ah, tem mais, quer ver? Acho que tem outra sessão que eu me lembro, Lira. Não sei se você se lembra também. A sessão de recordes dos leitores, cara. Ah, que o cara tirava foto. Foto, tiravam foto da tela, dela. Cara. Não tinha print screen naquela época desgraçada, né, velho? Então, não. O que os caras faziam? Nossa, tiravam fotona. Foto da tela para e mandava foto, cara. E mandava foto pelo correio, cara. Correio. E não tinha câmera digital também, velho. Então, você imagina. Eu lembro que, cara, a revista, ela tinha uma... Sempre antes da sessão dos recordes dos leitores, tinha um tipo de... Tinha um tipo de umas instruções, assim, né? Pra falar, ó, como tirar a foto e fotografar o seu recorde. Aí falava assim, ó, põe a câmera numa pilha de livros, tal, que é pra ela ficar estável. É, peça, apague e deixa as luzes com intensidade, não sei o que lá. Tudo totalmente fora do alcance de um R de 12 anos, assim, né? É, não sei o que lá. E diminui as luzes do ambiente, ou aumente, aí não lembro bem. E aí você põe na velocidade da máquina, não sei o que lá, e tira... Só que assim, cara, beleza, aí você ia lá, tirava fotos, você focalizava, né, do seu jeito, você focalizava a tela da TV, aí o que acontecia? Você tinha que pegar aquele filminho, que normalmente tinha mais umas 32, umas 30 fotos além das que você tinha tirado, então você tinha que esperar o filme terminar, ou tirar o filme inteiro de fotos, sei lá, enfim. É verdade. Depois que o filme terminava, cara, aí o que você tinha que fazer? Tinha que ir lá no teu pai e falar assim, pai, leve isso aqui pra revelar. Aí seu pai pegava o filme, ia lá no mercado, ia lá naquele foto que tinha lá no mercado, deixava pra revelar. Aí, não sei se você lembra bem, né? Quanto tempo dava pra revelar? 2 dias? 3? Dois, três dias, cara. Dois, pra três dias. Aí depois, cara, 2, 3 dias você voltava lá, pegava seu pai, trazia aquele envelope de foto. Aí você abria e você aí via como é que tava as fotos, tava tudo uma merda, cara. Não tinha saído nada nas fotos, velho. Porque não dava pra você saber até que viesse a revelação. Com sorte, velho, você tinha uma foto que dava pra ver o número, entendeu? Uhum. Mas, cara, até... Como eu vi pessoas se frustrarem com tirar foto de tela? Sempre que eu tive um amigo, cara... Isso na época do Nintendo 64, já. A promoção era quem fazia a cara do Mario 64 mais zoada, porque na introdução do Mario 64 dá pra você ficar brincando com o rosto do Mario, assim. Uhum. Aí ele fez a... Fez todo o trampo lá de deixar a cara do Mario bem feia e tentou te fotografar lá e pra variar ficou uma merda no final. Então, era traumático pra molecada, né? Molecada que só tem print screen aí hoje em dia e outros métodos de score não sabe o que é isso, cara. Não, e fora que tinha outras sessões, mas vamos deixar pra gente continuar isso daí com o Eduardo. O Eduardo também deve ter muita história, cara, de revista. Que também tem aqueles personagens, né, que tinham nas revistas lá, que até no All Jogos, esses tempos aí, eles estão publicando isso daí. Vídeos, né, falando das pessoas que faziam as revistas, sabe? A Super Game Power, Ação Games, assim. Tem umas histórias legais. Vamos deixar pra gente continuar isso daí, fazer uma parte 2 de revistas extintas com o Eduardo, com o Adson também. né, pra eles contarem umas histórias que valem a pena. Aí também eu vou. O Dalton já falou um monte de coisa aqui, porque a gente tá quase dando tempo, Dalton. Então vamos só pro último tema aqui, que é os lançamentos da semana. Essa semana teve uns lançamentos legais, eu acho. Vamos ver. Essa semana teve aqui, ó. No domingo passado, né? Teve o lançamento do Pokémon Black e do Pokémon White, né? O 2, né? Pra. É pra Nintendo DS, Dalton. Quer dizer que o nosso amigo Renan Pinheiro vai poder jogar. E teve pro 3DS o Pokémon Dream Hunter. Dream Hunter. Né? Dalton? Sim. Você tá ouvindo, né? Você sim, tá... sim. Eu estou ouvindo você digitar, meu seu desgraçado. Eu só tô um pouco por fora dos lançamentos. Foi muito corrido, eu não tive tempo de ler. Eu tô vendo se eu consigo descobrir alguma coisa a respeito. Mas pode continuar aí. Vamos lá. Estou prestando atenção. Não, tem que prestar atenção, cara. O Renan vai poder jogar o Pokémon Black e White 2 aí. E também teve lançamento aqui na segunda-feira do Naught Beer, do Double Trouble e do Panic in Paradise pra PlayStation 3. Juro que eu não vi, cara. Também teve lançamentos aqui, teve bastante coisa essa semana. Semana aqui, vários lançamentos divertidos e etc. Vamos ver aqui. Tem o Dish Norage pra 360, PS3 e PC. O XCOM Enemy Unknown pra PS3, 360 e PC, né? O Dalton vai falar alguma coisa. Esse jogo aí, na verdade, ele tipo, teve o antigo já, esse XCOM. É um jogo de estratégia por turno, é bem legal, cara. Quem era... Principalmente mais quem jogou PC conhece bem esse tipo de jogo, assim, tinha o Jiggle the Lions, que era nesse esquema, acho que o Commandos era nesse esquema também. Ah, nossa, Commandos, eu joguei o Commandos, cara. Lembra, era por turno, não era? Você não escolhia o cara e tal, então, era nesse esquema esse XCOM aí, mais ou menos. Cara, esse Commandos é muito chato, mas tudo bem. Aí tem o Fable The Journey pra 360. Just Dance 4, o Dalton deve gostar do Just Dance, né? Fazer umas dancinhas, blá, blá, blá. Não, eu sou meio minigameiro, eu não sei minigameiro, dançar. Minigameiro, né? Eu mostrei como que é a dança dos minigameiros, né, cara? O Dalton não publica esses vídeos, cara. Não, eu tinha publicado. Pena que foi na época que o nosso canal foi pro saco, né, cara? Eu tinha mostrado como que era a dança dos minigameiros. Aí tem o Port Royal 3, Brates and Mercants pra PC, 360 e PS3. Aí tem o Mass Effect 3 Retaliation, que eu acho que deve ser a conclusão do jogo, né? Que eles publicaram o jogo sem final. É de graça esse DLC, eu acho. É um DLC de graça? É, se não me engano. E o nosso amigo Tom Clancy, né, cara? Milhares de games, milhares de livros. Tem aqui o Ghost Recon Future Soldier Kirby Strike para 360 e PS3. E também lançou aquele Dragon Ball Z for Kinect, sabe? Aquele que você poderia fazer o seu Kamehameha. Então, é muito divertido chamar seus amigos, né? Todos eles fazendo Kamehameha juntos, assim. Nossa. Não, o que deve ser da hora mesmo é você puxar uma Genkidama, né, cara? Nossa. Você levanta os braços, assim, aí você fala pra todo mundo na sua casa levantar os braços, assim. Aí você fica lá uma cara, pelo menos uns 5 dias, né? Aí você... Ah, animal, cara, esse jogo TFC, mano. É o único jogo de Kinect que eu quero jogar, esse do Dragon Ball Z aí, que eu quero dar um Kamehameha. Deixa pra lá. Cala sua boca, Dalton. E também o Harry Potter pra Kinect. Esse sim deve ser uma merda. O Dalton deve gostar do Harry Potter pra Kinect. Não, eu nem gosto, mas eu imagino que a parte de Kinect seja que você consiga fazer os gestos lá. Não, sabe por quê? Porque tinha um jogo de Harry Potter pra PC... Pra você fazer as magias, você tinha que clicar com o mouse e fazer tipo um gesto, entendeu? Então imagina que seria mesmo um negócio parecido, só que com as mãos. Entendeu? Ah, tá muito malandrinho. Vamos lá. Aí, também teve lançamento na terça, né? Esse daí da terça, esses daí. Retro City Rampage, cara. Eu não sei se tem a ver com Rampage, aquele jogo que você vai quebrando tudo lá, que é divertidinho até. Mas eu não sei também. E Spy Hunter pra Vita. E o Nightbear Panic in Paradise pra 360. O Mass Effect, o Retaliation pra PS3 foi lançado depois, né? Que tem esses Gary, essas frescuras, né? Primeiro eles lançam pra 360, depois lançam depois pra PS3, ou vice-versa, né? Isso é frescura, né? Frescura. É pura frescura, mano. Aí tudo bem. E também tem aquele Happy Wars. E tem o último da semana aí, que foi o Of Orcs and Men, pra PC. Esses lançamentos aí, a maioria eu, tipo, desconheço, eu não quero nem conhecer também. Não tive nem uma vontade. Ah, quais são os... Tem mais algum lançamento aí, Liga? Acabou. São esses lançamentos. Não, só pra falar que agora eu terminei o Skyrim, cara. Tipo, puta, mano, eu nunca mais vou jogar aquele jogo na minha vida, velho. Nunca mais. Nunca mais vai jogar Skyrim, velho, mano. É porque não, era um jogo eterno, sabe? Você pode... Além dos DLC, tem mais uma porrada de missão que nunca acaba lá. Então, só que eu não tô na menor vontade de fazer, cara. Então, eu finalmente acabei Skyrim, agora, tipo, meu mundo tá mudando, porque eu vi que tem muita coisa além de Skyrim rolando. Olha só, o Renan que vai gostar disso daí. O Renan falou que você só joga Skyrim. Você fala assim, não, o Dalton joga Skyrim forever. É tipo que nem é o Minecraft, sabe? Você joga seu Skyrim como se fosse Minecraft. Ah, não, agora acabei. Aliás, saiu uma expansão do Skyrim que é um tipo de Minecraft, cara. Você consegue construir a sua casa. Chama Heartfire. Aliás, é estranho não ter entrado nessa sua lista aí. É que já saiu também, né? Ah, já saiu, mano. Chama Heartfire. Mas é, saiu, sei lá, anteontem, cara. Ontem, ah, não sei não, hein? Então, a lista tá furada, cara. É que ela é uma expansão, né? Não sei se conta só. Não. Sei lá, se constou o DLC do Mass Effect aí, deveria contar isso também, né? É. Então, minha lista tá furada. Tá bom, Dalton. Isso aí. Você tem que falar que a minha lista tá zoada ao vivo mesmo. Só pra finalizar. O Dalton falou que tá terminando. É que tá zoada, cara. Sua lista tá um pouco equivocada, tá faltando alguma coisa. Tá bom, Dalton, obrigado. Dalton. Você acabou com a minha moral. Essa semana, né, eu recebi meus últimos jogos aí do ano. Que o Azura's Wrath, cara, eu queria esse jogo muito, muito sim. E eu até agora não coloquei ele no videogame. Sei pra quê, cara? Não sei, eu vejo, sei lá, vai. Então, e eu tô jogando o God of War Saga, né, que eu recebi agora, eu tô jogando o God of War Saga, tô no primeiro God of War ainda, e aí tinha uma promoção também que eu vi, do Metal Gear 4, eu comprei o Metal Gear 4, a preço de banana, e o Metal Gear Solid, o HD Collection, eu só ensaiei tentar jogar o Metal Gear, cara, só que o negócio, você fala assim, não, tem que ter um tempo, assim, se concentrar, sabe, pra jogar. E eu tentei terminar o Sonic 4 Episódio 1, mano. Falta uma fase só pra mim terminar. E eu não joguei PES, cara. Faz uma semana que eu não jogo PES. Uma semana, hein, Dalton, que eu não jogo PES. Mas, tipo, eu joguei videogame umas duas, três vezes nos últimos dias, assim, da última semana, da última gravação, vai. E você tá jogando mais nada, Dalton? Não, agora eu comecei a jogar um jogo, uns Adventure, que tava parado de alguns Humble Bundle anteriores que eu tinha comprado. Ah. O que eu tô jogando agora chama... Deixa eu ver aqui o nome dele. Ele tá um nome muito comprido, porque ele é um jogo tipo indie, feito por um cara que usa boina e cachecol. É chamado Super Brothers Sword and Sorcery EP. É um Adventure com gráficos... Não é gráficos de 8-bit, né? Na verdade, é uns gráficos meio abstratos, assim. É legal, meio difícil, meio viagem de ácido, mas legal. Viagem de ácido. E tô jogando, vou começar a jogar sério agora o Bastion, que aí já é um dito RPG de, tipo, visão isométrica, a la Diablo, mas um pouco mais popularzinho, mas tem uma arte muito interessante o jogo, assim, cara. Ele é tido como independente, mas é da Warner, cara, então não é bem independente, né? Mas ele tem o trabalho de arte dele é bem interessante. Como eu sei lá, cara, eu acho muito legal o trabalho de arte dos jogos, assim, embora às vezes o jogo não é tão bom, mas se tem uma arte legal, assim, eu acho legal, cara. Então, eu acho eu além de ter uma arte legal, ele é um bom jogo também, né? Aliás, é bem aclamado. Eu vou começar a jogar ele a sério. Louco, hein, Dalton? E o Dalton, depois de meses, tá preparando o próximo podcast, né? E o tema do próximo podcast eu gostei, cara. Pelo menos o que o Eduardo me falou é bom, velho. Falou assim, meu, o Dalton escolheu o tema, tá pesquisando, falei, mas... Aí ele falou pra mim, qual que é o tema? Ele falou, é esse. Falei, mentira, cara, esse é o tema, cara. Mas tudo esse bem. É o tema. É o tema. Nem o próximo tema que eu comecei... Tipo, chega perto do tema do Dalton, cara. O tema do Dalton é animal, cara. Mas, tipo, vou deixar pra vocês verem no próximo podcast que vai ser lançado. Sei lá quando mesmo. Só Deus sabe. Mas Eu só garanto o podcast live, que é toda semana tem um podcast live, cara. Fora o live, tá na mão de Deus. Para cara. Manter vocês na, na, na nosso público aí, cativo, interessado. Fiel público aí que ouve nada, mas tudo bem. Dalton, vamos terminar. E o pessoal que quiser mandar e-mail, pode mandar e-mail aqui que a gente leu. A gente tenta ler um e-mail ou dois no máximo no live. Porque a gente não tem tanto tempo assim, né? É, hoje a gente vai dar uma estourada aí, vai dar uns 40 minutos, mas tá bom, né? E então é só mandar um e-mail lá pro contato, @devoradoresdecontroles.com.br. E seguir no Twitter, né? No twitter.com/devoradores_. Não vou contar a história dos devoradores de Cuiabá de novo. E no Facebook, é o facebook.com/devoradores, né? O Facebook é o que tem mais atualização, cara. Se você quiser estar antenado, fica no Facebook. Todo mundo fica no Facebook, então tá lá no Facebook lá. E dá uma curtida, a gente tá com 119, 118 curtintes lá no Facebook, né? A gente poderia aumentar isso daí, né? Mas tudo bem, né? Tá bom assim, né, Dalton? Tá bom, a gente tem poucos, porém fiéis, né, cara? Exatamente, Dalton. Falou bonito. E também a gente vai ter breve umas novidades no site, a gente vai tentar fazer umas atualizações aí, né? E quem chegou até aqui, ouviu as nossas notícias semanais aqui dos Devoradores, muito obrigado, né, Dalton? Eu agradeço aos ouvintes, Dalton. Muito obrigado, ouvintes, por ouvir essas coisas. Essas coisas. E quem ouviu ao vivo, né, a gente teve uns picos de 3 ouvintes. É, porque, mas... gente, hoje atrasou, vai ficar difícil. Atrasou, né? É complicado, cara, complicado. Mas a gente preferiu gravar mais tarde e gravar do que não gravar, sabe? É, temos mérito nisso. É, a gente ganhou uma vidinha, cara. Isso daí, cara. Porque merecido, cara. A gente gravou, porque... Não, trancos e barrancos, cara. Mas quem ouviu, parabéns a você que tá ouvindo aí, cara. Você tá no coração do Dalton, no coração do Edu, no coração do Watson. Até o Watson que tá na Brasil Game Show lá. Que não ele... tem coração, ele tá no coração dele lá, cara. É, o Watson é o coração gelado, cara. Se você não for uma asiática ninfa, cara, o Watson não vai gostar de você, velho. Nossa, o Watson não tá aqui, velho. Por isso tá falando isso. Mas é verdade. Quem conhece o lado sabe que isso é verdade. Mas tá bom, vamos ficar por aqui e até. Falou, tchau. Falou, tchau.